devemos demonstrar desapego, dignidade, discutir diferenças, dogmas, dialogar. Difícil demais, Gi. Desamor deseja desabrochar. Deixa disso. Docente de escola, decente, tá ditado diariamente. Dentista dedica dia de descanso, diminuindo dor dos doentes. Dona Dedé, tá duro, danado, dever. Dívida, devoto, descumprida, DFDP, de desejo, disposição, dinheiro. Jolanda demorou, diamante, derradeiro. Diversão, dose dupla, desavenças distantes. Dribles desenhados, dedilhados, desconcertantes. Dia D, dia de Dandara. Divina dama, destemida, dispara. Dia D, DJ discotecando, descarregando declarações, decorações. Desabamento, demoradias, deslizamento, descontrolado, desmatamento, desencadeia, dramas, desastres, destruição. Defesa, data, despejo, distribui doação. Da pena, discursa, dilui dimensão. Demagogia da democracia, desinformação. Dia de sofrer, detalhes do mar, dia de lua. Deitar, descansar. Dexter, Dari, Delay, Debil de Cro. Domingão, distração, drink, dominó. Deu de Duque, desce mais duas, desembucha. Descansando, despreocupado, debaixo da ducha. Depre dispensada, deixa deficitário. Dedê, dinamite, decola, dobra, desempenho diário. Dia D, dia de Dandara. Divina dama, destemida, dispara. Dia D, dia D. DJ discotecando, descarregando declarações, declarações. Dia D, dia de Dandara. Divina dama, destemida, dispara. Dia D, DJ discotecando, descarregando declarações, declarações. Nati, diáspora.